Canivara, Canivara, é a aldeia fraternal. Nos abraça e nos une no mais belo e puro ideal. Foi na jangal, que um dia eu sonhara uma história que se conta todo o bicho na Canivara. Canivara, Canivara, é a aldeia fraternal. Nos abraça e nos une no mais belo e puro ideal. Laguirá, mais Balu, foram sempre bons amigos que livraram mais o tio, o Mogli, de muitos perigos. Canivara, Canivara, é a aldeia fraternal. Nos abraça e nos une no mais belo e puro ideal. Riqui Mangue, aquela, respeitando Dom Adi, defenderam o menino lobo de Xercain e Tabaqui. Canivara, Canivara, é a aldeia fraternal. Nos abraça e nos une no mais belo e puro ideal. Cá e Jacalá também entram nestas danças para dizer aos banderlugues: não espantem as crianças. Canivara, Canivara, é a aldeia fraternal. Nos abraça e nos une no mais belo e puro ideal.